Esta vida que Deus me dá, esta vida que Deus me dá. Deus que me leva lá nas alturas, me livra do mal e toda da amargura. Deus que me leva lá nas alturas, me livra do mal e toda da amargura. Esta fé que Deus me dá, esta fé que Deus me dá. Fé no coração, sentido, me leva no topo da pedra bonita. Fé no coração, sentido, me leva no topo da pedra bonita. Topo da pedra está, o topo da pedra está. Senhora do céu, rainha da neblina, cheia de magia e cura tão divino. Uma senhora do céu, rainha da neblina, cheia de magia e cura tão divino. Chamou que Deus me dá, chamou que Deus me dá. Amor tão alegre, amor tão divino, que faz renascer e sentir um menino. Amor tão alegre, amor tão divino, vai renascer, me sentir um menino. Este amor que Deus te dá, este amor que Deus te dá. Amor tão alegre da tua mãe divina, que faz renascer, te sentir uma menina. Amor tão alegre da tua mãe divina, que faz renascer, te sentir uma menina.